calçadas. Impedem a passagem dos pedestres. Melhor seria se espalhar nas ruas, impedindo a passagem dos automóveis e também das motocicletas, dos caminhões, dos ônibus, dos fretes, interrompendo o trânsito da cidade e deixando só fluir as bicicletas. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. As mesas de bar se espalham nas calçadas, impedem a passagem dos pedestres. Melhor seria se espalhar nas ruas, impedindo a passagem dos automóveis e também das motocicletas, dos caminhões, dos ônibus, dos fretes, interrompendo o trânsito da cidade e deixando só fluir as bicicletas. Oh. As bicicletas.